Seria incongruente. Não seríamos? Sim, sim. Se Deus mandou eu vir na Terra para ajudar o povo, e eu tô vendo que você tá indo, caminhando pro buraco, eu vou falar, continua. Mas esse não, meu moço, é para um espírito que é evoluído. Porque um espírito que não é evoluído, ele vai deixar você cair no buraco, para depois ele te tirar do buraco e falar assim, foi eu que te tirei, eu que te ajudei, agora você me paga. Não é bom. Porque muitas vezes, moço, quando vocês falam com o espírito, é como aquele negócio, vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Traduzindo isso, muitas vezes vocês estão escutando, mas não estão ouvindo. Em termos de entender e processar ali. Exatamente. Na profundidade que ele está querendo passar. Exatamente. Que é essa a missão de um espírito que vem numa falange. É o que eu falei, a diferença de um espírito egum. Porque espíritos são todos espíritos. Passou para o mundo desencarnado, virou espírito. Mas os espíritos de falange e os espíritos egum, é essa a diferença. Nós temos uma missão, o egum não tem missão nenhuma. As pessoas só têm os egum, que tanto faz mal para os outros, porque as pessoas alimentam elas pedindo as maldades. Como se uma empresa deixasse de existir, todo mundo ia atrás procurar outro emprego para sobreviver. Exatamente. Claro. E tem essa empresa porque existe a necessidade e a demanda. Exatamente isso. Procura, né, para ter a demanda, claro. Sim, sim. E na Terra é muito mais fácil ter as coisas pela maldade do que pela bondade, né, moço? Claro. A maldade é muito mais rápido porque tem os empregados que faz, que é o Zegum. A bondade é muito mais difícil porque depende da sua evolução para você ter aquilo que você merece. E evoluir é uma coisa que demanda tempo, demanda desgaste, demanda ensinamento, demanda um monte de coisa que a maldade não existe mais. Para o Exu. Boa noite. Boa noite. Quem mandou me chamar? Esse jovem quer conversar com o senhor. Aí mandaram um homem para conversar comigo? É. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, seu Exu? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Volta aí. Boa noite, como é que tô com as minhas graças que é sua. Tá, né? O que tá acontecendo com isso? Boa noite, eu acho que é treinamento. Tá uma cachaça que para. Já colocaram meu tambureco aqui. Pode falar, meu amor. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? João Caveira. João Caveira. Não é o meu nome. Não. É como me chamo. Qual que é a diferença entre seu nome e o nome que lhe chamo? Por que o senhor deixa chamar o senhor de um nome que não é vós? Porque é a falange que eu vim, né, meu moço? A gente é escolhido, não é? Não se escolhe. Claro. E o senhor já foi o ser humano encarnado? Já. Acho que não tem espírito que vem em terra que não é encarnado, né, meu moço? Sim. O que é essa porra aí? Se o senhor, pra gente registrar o conhecimento do senhor. Não sei pra que serve essa porra, mas tá bom. O senhor hoje é um Exu que as pessoas chamam de coroado? Sim, sim. Ah, que boa, hein? Tá bom. Qual que é a sua evolução e como o senhor classificaria? É assim, moço. Todo Exu tem uma falange a qual se segue. Todo mundo, Exu tem? Uma falange a qual se segue. Uhum. E eu vim na falange do João Caveira. Certo. Aonde eu sou um João Caveira. Uhum. É como vocês aqui na Terra, não tem o tal do... do que fala o sobrenome de vocês? Sim. É como se fosse isso. É igual um sobrenome. É. A falange de João Caveira trabalha mais especificamente com o quê? Moço, depende muito o médio que vem. Uhum. E depende muito na situação que vem. Uhum. Eu já trabalhei com feitiço. Uhum. Já trabalhei com coisa ruim. Aqui, que é o que eu fui na Terra, eu trabalho com cura. O senhor foi um curandeiro na Terra? É, não sei se é esse o nome que dava na Terra, mas é o que curava a saúde do... Médico? É isso. Certo. É que na minha época não chamava disso, né, moço? Não. Não. Certo. O senhor conheceu o primeiro da falange, o chefe da falange? Não, se eu falar pra você que eu não conheci, não. Não? Não é assim fácil, igual todo mundo acha. Não, porque é evolução, né, moço? Uhum. Eles vão se evoluindo, os espíritos vão se evoluindo, vão se recolhendo no mundo espiritual. Daí vai ficando só... Você conheceu o avô do seu avô, do seu avô, do seu avô? Não. Mas você carrega o nome dele. Olha, é verdade mesmo. Por isso que se fala falange. Zé Pilintra. Zé Pilintra que vem hoje na Terra não é o Zé Pilintra. Tranca-Rua que vem hoje na Terra não é o Tranca-Rua. É tudo é a linha da falange deles. Como João Caveira, como o seu Diriri, como todos os Exus da Terra. Eu achava que o João Caveira, que criou a falange, continuava como chefe dela, sempre. Não, ele continua como chefe. Uhum. Mas ele já se foi recolhido. Ele continua chefe. Mas continua chefe. Ele continua dando as ordens. Chefe, já tem o nome. Chefe é chefe. Chefe não se cai nunca. Nossa. Claro. Como tem o ditado de vocês aqui, se derruba a coroa, mas não se cai o reinado. Oh. Sim, senhor. Entendeu, meu moço? Claro. Tá servido? Não, muito obrigado. Servido, moço. Mas pode falar. Num terreiro, um Exu oferece bebida para uma pessoa. Que cautela essa pessoa deve ter? Na verdade, a bebida, o cigarro, o charuto, são instrumentos que a gente utiliza como magia nossa do espírito. Sim. E a cautela que deve ter é a segurança daquilo que você está tomando. Porque assim, você enxerga isso aqui como uma bebida. Mas eu posso transformar água com gosto de pinga, como posso te dar pinga e você sentir que tem gosto de água. Sim. Como eu já fiz isso aqui com meus filhos. Portanto que eu, João Caveira, que vem nesse cavalo, eu não escolho o que beber, eu bebo o que me dão. Porque pra mim não é a bebida que vai me fazer eu trabalhar mais ou trabalhar menos. Se me dão água, eu tomo. Se me dão pinga, eu tomo. Se me dão... Aqui tem quantas bebidas aqui, moça? Duas. Tem duas. Já chegou a misturar três. Que é a pipoca. Esse verde aqui que eu não sei o nome dessa porra. Pipoca, pinga e a pinga. Então. E minhas filhas tomam e falam que tá fraco ainda. Olha. Tem gente que se tomar cai. Sim, senhor. Então isso é só um instrumento. O que você me perguntar, eu vejo aqui dentro. É. Por isso que eu não posso ficar sem isso. Certo. Quando a gente não conhece a entidade ou não é muito familiar com a casa, pode acontecer de algum espírito colocar alguma coisa na bebida, no etérico, no duplo etérico da bebida, para, de repente, que algum mal aconteça para quem bebe? Pode. Pode? Pode, isso pode sim. Não só o espírito, como qualquer pessoa, né, meu moço? É. É o que eu sempre falo, tranca o outro também fala. Uma reza bem feita num copo d'água é mais perigosa do que uma galinha morta na encruzilhada. Eita. Você pode repetir? Uma reza bem feita num copo d'água é mais perigoso do que uma galinha morta na encruzilhada. Nossa. Por que o senhor fala que uma reza bem feita num copo d'água é mais perigoso que uma galinha na encruzilhada? Porque se você pegar hoje, meu moço, aqueles que matam bicho, muitas vezes não sabem nem a reza pra que faz, ou pra quem tá fazendo. Ou pra que ele tá matando aquele bicho que ele tá matando ali. É. E quem reza num copo d'água tem que saber o que tá rezando. Porque o copo d'água, a pinga, foi o que eu falei. O meio é só o veículo pra carregar aquilo que você quer. Sim. Você entendeu, meu irmão? Claro. Como eu posso fazer rezar a sua cabeça e você cair e ficar estirado aqui? E eu posso matar uma galinha pra você. Com o seu nome não te acontecer nada. Lembrando bem, moço, que eu tô falando em matar galinha, porque é o que se fazem por aí. Esse meu cavalo, ele não deixa e não permite que a gente faça isso. Se permitisse, vocês fariam. O propósito do bem. Eu faria, mas ele não gosta, ele não permite, então eu tenho que respeitar aquele cavalo qual eu sigo, qual eu utilizo. Claro. Porque entre um cavalo, um médium e um espírito, tem que ter uma, como eu falo, uma junção de acordo de cavaleiros. Uhum. Aonde eu faço aquilo que ele permite, para mim utilizar o corpo dele. Porque se eu vier na Terra, igual no caso do meu cavalo, que é inconsciente. Uhum. Se eu vier na Terra e fizer qualquer coisa que ele não permita, porque a hora que eu chego eu faço o que quiser. Eu posso matar. Vocês podem trazer 10 galinhas, que eu matar as 10 galinhas, limpar tudo essa porra aqui. E a hora que eu voltar tiver tudo limpo, ele não vai saber de nada, ele vai saber. Mas se ele souber, eu não venho mais. Se ele é inconsciente, de que forma ele pode travar uma incorporação sua? Ele não pode, ele pode não permitir que eu entre. É, como? Não permitindo que eu passe pelo espírito dele. O espírito dele tem que entrar em transe. Justamente. Claro. Porque assim, é diferente de você, de um médium que você incorpora, que ele é consciente, e um médium que ele é inconsciente. Porque o inconsciente você encosta e utiliza das energias espirituais dele em volta para poder falar por ele. Uhum. O médium inconsciente não. Se troca o espírito do corpo material. Um espírito sai e o outro espírito volta. Por isso que se fala inconsciente. Porque o espírito dele não tem consciência de nada. Você entendeu? Sim. Claro. E pode acontecer o contrário, de ele fazer alguma coisa que o senhor não gosta e o senhor não vir mais? Pode. Por isso que é um acordo de cavaleiros. É um acordo de cavaleiros. Só que é assim, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Uhum. Um espírito depende muito mais do médium do que o médium do espírito. Ah. Como assim, senhor João Caveira? O espírito depende mais do médium do que o médium do espírito? Assim, para você entender. Se eu tenho que evoluir, a minha missão é vir na Terra para ajudar os outros para evoluir. E eu não tenho um cavalo para incorporar, como que eu evoluo? Realmente. Ele não depende de mim de evoluir. Ele depende das atitudes dele, do espírito dele. Eu não, eu dependo dele. E se alguém está ouvindo diz assim, por que o seu João Caveira disse que depende do aparelho mediúnico, o médium de que ele se serve naquele terreiro, se no Brasil tem tantos médiums com quem ele poderia trabalhar tranquilamente e até gostaria muito de trabalhar com ele? Então, porque assim, como eu acabei de falar, a falange é uma. Só que o espírito são vários. Você entendeu o que eu estou falando? Claro, já estou entendendo. O João Caveira que vem aqui não é o mesmo João Caveira que vai lá. Uhum. Pode ser o mesmo João Caveira que vai lá no outro lugar, mas naquele que você passou não é. Sim. Você entendeu? Então assim, quando a gente vem para a Terra, os espíritos superiores determinam os médios que você vai passar. E você depende desses médios todos para você evoluir. É como é fatiado. Você pode, vamos supor que esse João Caveira, esse espírito que está falando com você, fosse determinado em vir nesse cavalo, nesse cavalo e naquele cavalo. Naquele cavalo eu faço o que eu tenho que fazer em terra, nesse cavalo eu faço o que eu tenho que fazer em terra, mas nesse cavalo eu não faço. Faltou um terço. Justamente, faltou a parte desse cavalo eu fazer. Sim. Você entendeu? Nossa. Por isso que muitas vezes a gente começa a trabalhar e para. E é onde falam que vem a cobrança. A cobrança é exatamente disso. Porque a partir do momento que você abre o portal para trabalhar, os espíritos superiores, eles determinam que aquele cavalo, aquele médium, pode ser trabalhado com você. E depois não tem, não é que nem vocês pensam, eu pego o médium, pego o espírito nesse médium, põe naquele lá e está tudo resolvido, continua trabalhando. Não. A ligação espiritual é muito maior. Porque assim, quando se escolhe para trabalhar, é como vocês aqui na Terra podem falar, eu vou falar como vocês falam aqui na Terra, que eu sou mais próximo de vocês do que os espíritos dos outros. É testado se aquele espírito é compatível com aquele médium. Uhum. Você entendeu, moço? Muitas vezes se coloca um médium para evoluir o espírito e muitas vezes se coloca o espírito para evoluir o médium. Entendeu? Qual é a diferença para vocês entre os dois? Porque aquele médium que é escolhido para evoluir o espírito é um médium que ele tem uma certa evolução, é uma evolução a mais do que o espírito que está vindo nele. E se for ao contrário, é que o espírito tem uma evolução a mais do que o médium que ele está vindo. Sim, senhor. Você entendeu, moço? Pode acontecer de os dois ter a mesma evolução e vir para ajudar só a todos aqueles que chegam até ele? É muito difícil ter a mesma evolução. Vou lhe falar o exemplo desse cavalo que eu estou incorporado. Ele recebeu a evolução de um espírito de luz para depois ele começar a carregar aqueles espíritos que ele ia dar luz. Você compreendeu o que eu estou falando? Sim. Dá o que recebeu. Exatamente. Entendi. Mas essa aí foi uma compreensão muito importante que o senhor passou de uma forma fácil de entender. Porque se o senhor tem 3 médiuns para trabalhar e não trabalha em um deles, porque foi predeterminado por questão de afinidade pela providência divina, ficou sem fazer. É exatamente isso. Claro. Por isso que a gente cobra tanto os médiuns, os cavalos, os burros, que nem fala por aí. Uhum. Porque a gente depende deles para evoluir. Depende de cada porção, de cada parte de um todo para evoluir. Olha. Porque se eu evoluo, que nem você falou, se eu faço a evolução de 3 médios, eu estou completo. Se eu faço a evolução de 2 médios, faltou. Se eu faço a evolução de 1 médio, faltou mais ainda. Então justifica os médiuns dizerem ao Espírito: Senhor Exu, ou faz o que eu quero, me abre o caminho, me traz um macho, uma fêmea, ou um homem, uma mulher, né, perdão, ou não incorporo mais o Senhor. Faz, mas isso é um grande erro do médium. É. Por quê? Porque isso é uma troca, moço. Uma ameaça até, né? Uma ameaça. Justamente. Eu posso entender como um pedido, ou eu posso entender como uma cobrança. Aí. Uma exigência. Exatamente. Uhum. E assim, nunca podemos esquecer, vocês na Terra, que entre vocês, mundo material e o mundo espiritual, tem muito mais coisas do que vocês imaginam. É, tipo, as ordens da providência divina. E muito mais espíritos, uhum, em graus diferentes. Você entendeu, meu irmão? Quando eu falo aqui, vamos falar assim, quantos tem aqui? Tem 4 aqui aqui no terreiro. É. Eu falo assim pra... Tô conversando com você. Você é meu Exu. Tá entendendo? Você é meu Exu. Uhum. Vamos dizer, um exemplo onde eu seria o Exu. Você é meu Exu, você trabalha comigo. E o senhor o encarnado. E eu o encarnado. Uhum. E eu falo assim, Exu, que nem você falou. Traga, não vou falar um macho porque eu não gosto. É. Traga uma fêmea pra mim, traga uma mulher pra mim. É. Só você escutou? Não, quem tá aqui na sala escutou tudo. Todo mundo que tá aqui escutou, não escutou? É, sim. E você fala, eu não vou trazer, mas tem mais 3 pessoas aqui que escutaram. Sim. Que é espírito, né? Que é espírito. Uhum. Você acha que eles não vão correr atrás para trazer? Com qual finalidade? De ganhar aquilo que você ia ganhar. Dá um exemplo melhor. Eu falo assim, Exu, traga uma fêmea pra mim, traga uma mulher pra mim, que eu te dou um galo na encruza. Aham. Quem vai comer esse galo é você, que eu pedi, ou quem trouxe? É. Quem trouxe, né? Você entendeu, meu moço, que sim, eu tô falando? Sim. Então as coisas que nem... Tranca a rua fala muito pra esses filhos dele. Quando você pedir... Você peça sabendo para que pedir. Certo. Tá me escutando, moço? Tô assistindo. Peça sabendo para quem pediu. Para quem pedir. E como você pede. Porque dependendo do que você pedir, você não está pedindo para quem você pediu. Você está pedindo para todos aqueles que estão ali escutando o que você pediu. Nossa. Claro. Tem que cuidar para não fazer. Daí vamos dizer que o senhor toma isso como um pedido, tudo bem. Mas se o senhor toma isso como uma ameaça? Daí depende da evolução do espírito que ele está trabalhando. Delicado, hein? Dependendo da evolução do espírito que está trabalhando, ele vai ter mais cobrança do que benefício. Porque o senhor pode atender, vou trazer a mulher que você pediu, mas porque você foi meio arrogante, tu vai ter uma mulher, mas você não perguntou com quais qualidades, né? É exatamente isso. Eu dou o que você quer da forma que eu quero. Claro. Não aquilo que você precisa. Sim. Você entendeu, moço? Sim. Porque as pessoas só não entenderam ainda que o mundo espiritual não é aquilo que eles querem, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu posso dar. Uhum. As pessoas só não aprenderam que um Exu, ou seja um preto velho, ou seja um caboclo, ou seja um erê, só pode fazer aquilo que é permitido. Uhum. Eu não posso passar por cima daquilo que eu não posso fazer, porque você me pediu, porque você me ordenou. Primeiro que, como vocês, espírito, pode fazer aquilo que... matéria, né? Espírito encarnado. Pode fazer aquilo que vocês acharem que deve? Nós não. Aquilo que você me pediu, eu vou subir. Vou ver se eu tenho autorização para poder falar aquilo que eu quero que você... falar aquilo que você quer ouvir. Que nem eu sempre falo, moço. E isso tranca, eu vou falar muito. Eu uso como verdade. Se você vai, não tem nada contra, nada contra, cada um faz o que quer. Mas se você vem falar comigo, me pagando, eu tenho que falar aquilo que você quer ouvir, porque você está me pagando. Agora, se você me vem falar comigo, sem me pagar, você vai escutar aquilo que eu tenho para lhe falar, aquilo que eu posso lhe falar. O que eu preciso. E justamente, e o principal que eu ia chegar, é aquilo que você precisa. Sim. E não aquilo que você, matéria, precisa, mas aquilo que o seu espírito precisa. Porque aqui nessa casa, como fala Tranca-Rua, se cuida do espírito, não da matéria. Tranca-Rua pode conversar melhor com você, moço, porque eu tô nessa matéria pouco tempo de terra. Explica um pouco dessa história sua com essa matéria. Moço, você sabe que todo médium tem três Exu que toma conta dele. Tem o Exu rodante, tem o Exu guardião e tem o Exu de firmeza que nunca se aparece. Eu, desses três Exu, eu era o Exu que tomava conta. Só que por um tempo, Tranca-Rua, que era o Exu rodante, que é o dono da cabeça do meu cavalo, ele teve que se recolher. Ele não ia vir mais em terra, por ordem espiritual, e eu seria o Exu rodante dele. E ele abriu as portas para mim poder vir ao meu cavalo. Só que por ordens espirituais, que tem coisas na espiritualidade que a gente não sabe, é que nem vocês quando trabalham em terra, o chefe manda e vocês obedecem, é que nem a gente. Tranca-Rua voltou, só que ele não me recolheu, ele me deixou aberto para poder trabalhar. Boa. Então assim, como... Você conheceu Tranca-Rua já? Ainda não. Não tive ainda a honra. Você vai ver que é completamente diferente de mim. É. Eu falo, vai pra porra, vai pra puta que pariu, todas essas coisas de terra. Mas tudo que eu falo é o que eu falo pra minhas filhas. Quando eu falo puta que pariu, não é uma coisa ofensiva, não é um xingamento. É uma coisa de felicidade, é uma coisa de alegria. É uma expressão só. Justamente, que você não me entenda como... ofensa. O Exu que fala palavrão. Não. Que pra mim isso não é palavrão. Não. E ele é completamente diferente de mim. Eu já sou mais igual a vocês da terra, que eu sou mais próximo de vocês da terra. Ele já é mais evoluído, já é mais, como fala, ele é mais elevado, mas tem uma palavra que fala lindo, cordial. É isso, essas porra toda. Sim, eu já, é assim, pra você entender, Ele escolhe. Não vou dizer nem que ele escolhe. Ele tem a palavra certa pra te atingir sem te ofender. Olha. Eu já não. Eu tenho a palavra errada pra você entender que eu tô mandando você pra puta que pariu. Você entendeu? Sim. Porque assim, ele pra dar um recado, ele vai pra lá, ele vem pra cá, ele cruza pra cá, ele roda pra lá pra te dar o recado que você tem que falar. Eu não. Pedra é pedra, fogo é fogo e água é água. Não tem mistura disso. Água na pedra, a pedra na água afunda e a água no fogo apaga. Então não tem como misturar. Se você falar que vai misturar pedra na água, é mentira. Se você falar que vai misturar água no fogo, é mentira. Então não tem o que falar. Sim. Se é, é. Se é pedra, é pedra. Se é fogo, se é água, e acabou. Claro. Mas ele não sei. Eu tô tentando descobrir essa porra pra ver como ele consegue dar um recado misturando a água no fogo sem apagar e a pedra na água sem afundar. Não. O fogo na água sem apagar, claro. É. Sim. É, o fogo na água, a água no fogo, os dois vão, um vai apagar o outro. Sim. E a pedra na água sem afundar. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Uhum. Tem diferença do tempo dele, disposição a estudos com o senhor? Tem, moço, tem. Tem. Se eu falar pra você, é o que eu falei, primeiro de tudo do meu cavalo, isso eu posso lhe falar. E Tranca-Rua vai lhe confirmar se ele te ver. Quem veio primeiro de tudo foi o moço das penas. Ele que trouxe praticamente quase todo o conhecimento que todos nós temos. Uhum. Depois ele trouxe aquela porra daquela criança. Que mais fala do que tudo, porque aprendeu com o homem das penas, então... Pronto. Tem de onde tirar. Uhum. E daí veio o Tranca-Rua, que daí Tranca-Rua você conversa com ele, que ele tem uma história longa de muita coisa errada que ele já fez, de muita coisa que ele já fez. E aprendeu que não deve fazer. E eu, que aprendi tudo, mais vendo do que trabalhar. Porque como meu trabalho era a defesa de todos eles quando estava em terra, realmente como um guardião. Aquele que está sempre em frente para lutar e batalhar para que nada daquilo que está sendo feito aconteça de errado. Claro, sim. Você entendeu, meu moço? O senhor falou sobre... Sim, senhor. O senhor falou um pouco sobre... Mas que vontade. Do quê? De tomar uma cachaça. Ô, senhor Exu, quando o senhor diz eu tenho vontade de tomar uma cachaça, alguém pode dizer assim que o senhor é um espírito involuído, um espírito perdido, viciado. O que o senhor responde a quem pensar assim? O que eu vou falar é assim, que se eu tomasse isso daqui e você me visse caído por aí, eu poderia ser chamado de tudo isso. Sim. Primeiro, que nem eu sempre falo, e quem conhece meu cavalo sabe, uhum, esse cavalo nunca colocou um bico disso aqui na boca. E eu tomo uma garrafa disso aqui e você vai ver eu ir embora e ele voltar sem até o cheiro eu levar. E nem o senhor ficar caindo aí no astral. E nem eu ficar caindo no astral. Claro. Foi o que eu falei, eu utilizo isso daqui como instrumento. Uma evidência, né? E é claro que muitas vezes a gente lembra a matéria que a gente foi, porque isso não tem como esquecer. E eu em terra, eu gostava muito disso aqui. Mas como você falou, se você me perguntar, João Caveira, você trabalha sem beber? Trabalho. Trabalha sem fumar? Trabalho. Tudo que eu faço com a cachaça, com o cigarro ou com o charuto, eu faço sem. Porque eu não dependo disso. É o que a gente fala, isso é um instrumento para a gente melhorar o que vocês, matéria, estão vendo. Você entendeu, moço? Sim, senhor. Porque em muitos lugares que eu já fui, você vai embora, moço? Vem cá, me dá tchau. Não é porque o moço tá aqui que você vai sair sem me dar tchau. Minha cambona vai sair embora, me dá tchau. Que porra é essa? Você entendeu, meu moço? Sim. Porque assim, aqui não, porque as minhas filhas já sabem, porque já foi explicado pra elas. Mas em muitos lugares que um Exu não bebe e não fuma, não é Exu. Pras matérias. Você entendeu, moço? Sim. Então não é dizer que um Exu bebe e fuma que ele não é evoluído. Ou que ele deixou de ser evoluído, ou que ele não é evoluído. Muitas vezes a gente tem que mostrar aquilo que a gente é para aquilo que vocês querem enxergar. Você entendeu? Sim. Porque quando vocês pedem alguma coisa, a gente não leva bebida, não leva fumaça para o mundo espiritual. A gente leva o espírito que a gente tem. Sim. A gente caminha no espírito que a gente tem. Claro, sim. Entendeu, meu amor? Sim. Quer saber mais alguma coisa? Claro, bastante. Seu Exu, quando o senhor fala assim, me foi permitido continuar no trabalho de incorporação, o senhor está passando uma ideia que o médium dentro da Umbanda não é igual um médium numa mesa espírita que vai incorporando 10, 20, todo mundo, está tudo bonito. Tem os guias certos para incorporar. O senhor, como o senhor falou, tem 3 Exus e só um é rodante. Sim. Então quando o médium diz assim, ah, eu tenho 4 Exus, trabalho com 16 Exus. Como que o senhor faria uma leitura disso? Que leitura o senhor faria disso? Olha, moço. Eu posso dizer as coisas que eu aprendi e eu sei. Uhum. Ele trabalha com 16 Egum. Olha. Egum você pode trabalhar com quanto você quiser. E explica a diferença aí entre Egum e o senhor. Um Egum é um espírito ao qual ele não pertence a falange nenhum. Ele não tem doutrina. Não trabalha na lei. Exatamente. Você falou exatamente isso. Sim. Você entendeu, meu moço? Ele não trabalha no ensinamento do que tem que fazer e como tem que fazer. A diferença de um Egum por um Exu, por um caboclo, por um Erê, para um preto velho, é o que eu falei para você, que a gente caminha para a evolução, a gente trabalha para evoluir e a gente concede aquilo que vocês querem, mas aquilo que a gente tem permissão de conceder. Uhum. Um Egum não, ele faz tudo a todo custo e a toda prova, sem ter medo do que ele pode ser punido. Porque um espírito, quando eu digo, para dizer para você, o espírito e um Egum. Quando eu falar espírito, eu digo os espíritos de falange. Entidade. É. Claro. E um Egum, os perdidos. Quando os espíritos de entidade fazem alguma coisa que está errado dentro da lei, como você colocou, a gente é punido, a gente é cobrado. A evolução que a gente recebia, a gente regride toda essa evolução que a gente recebeu. Um Egum não, ele não tá correndo para a lugar nenhum. Não tem o que perder. Não tem o que perder. Por isso quando eu falo para pedir, tem que saber o que pedir, porque ele dá o que ele quiser. Ah. Claro. Você entendeu? Só que ele não dá o que é seu, ele tira o que é dela, rouba o que é dela e dá para você. Só que aquilo que ele te deu não é seu, é dela. Uma hora vai voltar para ela e você vai ficar sem. Nossa. É diferente do que um espírito de pode te dar. Ele pode te dar aquilo que é permitido, que era seu, que estava na sua vida, que estava na sua linha, que estava no seu tempo. Uhum. Daí ele vai te dar. Ou seja, você vai perder porque no caminho você tinha que perder, mas não porque você vai perder porque não era seu. Você entendeu, moço? Sim. Principalmente nessa porra que você falou das mulheres querer macho e os machos querer mulher, Egum é muito bom pra isso. É. Porque ele arranca de quem tem e dá pra quem quer. E você já não viu aquele povo que parecia que se amava tanto, de repente tudo se acaba, a pessoa volta pra alguém que nem sabia que existia? Nossa. Porque não era da pessoa, moço. Ai. Você entendeu? Mas voltando no que você falou, pra mim, ele recebe 16 Egum. Se fosse o senhor, o ex-chefe da coroa do Cristo, e ele começasse a dizer assim, por vaidade ou por questões pessoais, não me cabe julgar, e eu sei que o senhor também não se interessa com isso. E aí ele diz assim, não, agora eu trabalho também com grande terra, com arranca, com Exu morcego, com Exu gato, com Exu sapo. E cada um faz uma coisa e ele divide perfeitamente, cada um deles tem uma atividade e justificam perfeitamente. Para os da matéria, mas para você está claro que ali é algum que está se aproveitando da vaidade do médium. Qual que é a sua ação e atitude a respeito disso, sabendo que o senhor tem força, que lhe foi conferida da luz maior, para parar com a festa? Se eu fosse o chefe de cabeça dele? Isso. Eu sou bem sincero, eu derrubava ele. Como é que seria isso? Derrubava o médium? É, claro. Porque um prédio só fica de pé porque o alicerce existe. Se você quebrar o alicerce, o prédio cai. Uhum. Sim. Ou seja, para acabar com a festa, acaba com o médium. Ah, entendi. Porque ele que é o alicerce de tudo isso. Ele que está alicerçando tudo isso. Qual que seria o interesse do senhor em acabar com a festa? Quando eu digo acabar com a festa, porque normalmente quem faz isso, moço... É, se beneficia de coisas que o nome dá. Denigre o nome da Umbanda. Não, que o nome do guia dá. Porque eu falo pra você, uhum. O meu cavalo, ele trabalha com tranca-rua, não é porque ele quis. Porque quando ele começou, ele não sabia nem que existia tranca-rua, nem quem era tranca-rua. Uhum. Esse meu cavalo trabalha com João Caveira. Quando eu comecei a vir, nem saber quem eu era, ele sabia. É o que eu falo, é diferente de você, o médium trabalhar sem saber quem é, e o médium já querer saber quem é que está vindo antes do espírito vir em terra. É. Claro. Você entendeu, amor? Sim. Ele mesmo trabalha com uma pombagira, que em poucos lugares você vai ver, que chama Menininha da Praia. Ha. Você entendeu, meu moço? Sim. E tem a Maria Padilha, porque a mulher tranca a rua, aonde ela vem, onde ele vem, ela vem atrás. Sim. Mas quantas vezes Maria Padilha vem em terra, moço? Eu vi uma vez. Em quanto tempo que ele trabalha com tranca a rua? Eu tô com ele há 17 anos, vi só um. Nossa! Ele já trabalhava. O senhor tá querendo dizer o quê? Não há necessidade de tanta gente incorporar. Não, meu moço. É que cada vez mais os médicos querem trabalhar com aquelas falanges que mais... Vou ser bem claro para você. Mais famosa. Justamente. Que mais rende. Rende? Rende. Rende ibope? Rende nome? Dinheiro mesmo. Eita! Dinheiro mesmo. Porque, vamos colocar assim, se eu sou um médico e vou depender da espiritualidade para trabalhar, uhum. Quer seja na Umbanda, quer seja no Candomblé, quer seja na Quimbanda, quer seja onde for, você que é consulente, você vai querer passar com Exu Tambureco, que eu chamo o nome disso aqui, ou com o Tranca-Rua, ou com o João Caveira, ou com o Tiriri. Nossa. Se tiver um giramundo, então, sete cruzilhadas. Sete pra cada. As grandes falanges. Pingar fogo. Porque cada dia mais estão se criando falanges novas, moço. É. Com as mesmas forças. Uhum. Só que os antigos continuam. E os novos vêm também. Mas as pessoas não querem trabalhar. Se eu falar para um médium, você vai trabalhar com o Exu Tambureco. Ele vai falar, mas eu quero trabalhar com o Tranca-Rua. Ah, é. E daí como que faz? Daí eu lhe pergunto, como conhecedor de espírito, qual a diferença que tem o tal do Exu Tambureco pro Tranca-Rua? Nenhuma. Até porque se ele precisar fazer um trabalho onde só o seu Tranca-Rua consegue fazer, ele pode pedir ajuda. Mas é isso que eu falo, moço. E agora você tocou num ponto bem interessante. As pessoas acham que o guia trabalha sozinho. Claro que sim. As pessoas acham que o Tranca-Rua trabalha sozinho, que o João Caveiro trabalha sozinho, que o Tiriri trabalha sozinho, que ninguém se conversa. Olha. Aquilo que você me pedir, como você falou, que é o João Caveiro, não posso fazer. Eu peço pro Tranca-Rua, eu peço pro Tiriri, eu peço pro Exu Tambureco. Eu peço pro Exu que for. Porque o que eu quero é servir. Se me derem permissão, servir a você. Aquilo que você me pedir. No que eu precisar, naquilo não que no que eu quiser. Justamente, claro. Naquilo que você me precisar. Sim. Foi o que eu falei, aquilo que me permitirem eu fazer a você. Sim, só vou permitir dentro do que eu... Você entendeu? Precisa, sim, senhor. Porque até nas falanges, um Exu, tem Exu que não pode pisar em certos lugares. Tem linha de falange que Exu não pisa no cemitério. Sim. Tem Exu que não pisa dentro de hospital. Porque não é permitido. Trabalham com energias específicas onde lá não existe sintonia. Justamente. Agora, se eu sou um Exu que eu não posso entrar dentro do hospital e eu preciso salvar um doente que está lá dentro, eu não vou pedir para o Exu que está lá trabalhar para mim? Claro. Porque trabalham para a mesma lei? Exatamente. Então qual a diferença do Exu Tambureco, como eu dei exemplo, para o João Caveira ou para o Tranca-Rua? Entendi. É só o nome que vocês conhecem como poderoso. Entendi. Tem gente que eu vejo em alguns lugares que eu vou. Aqui não, porque meu médium é muito chato para isso. Mas tem lugares que eu vou, que eu já vi, moço, que a pessoa sacudiu duas vezes, na terceira Tranca-Rua que estava em terra. Nunca tinha pisado nem num solo santo. A terceira vez que sacudiu, a Tranca-Rua estava em terra. Mas que porra é essa, moço? Realmente. Como que pode isso? Realmente. Não trabalhou com o santo, não trabalhou com nada, trabalhou com a entidade da direita, vem uma esquerda e a esquerda, porque tem que ser a mais poderosa. Isso não pode existir, moço. Só que infelizmente as pessoas estão levando o mundo espiritual por um outro lado, o qual não é o lado certo. Você entendeu, meu moço? Sim, da satisfação das próprias necessidades. Sim. É, volto a dizer aquilo que você falou logo no começo. É o orgulho do médium. A vaidade. A vaidade. É aquele médium que ele está ali para servir a ele, não para servir aos outros. Chamar atenção, ser reconhecido. Justamente. É o exemplo. O senhor acredita que esse exemplo cabe em dizer assim, eu tenho um Exu que vem, passa a mão, abraça todo mundo, faz tudo o que pode. Aí eu já tenho outro que vem e é severo e chama atenção, e aquele não tem conversa. Ou enquanto um só podia fazer esses dois momentos. É, mas assim, pode fazer, mas isso acontece com o meu cavalo. Uhum. Com o meu cavalo. É o que eu falei, Tranca-Rua, ele já é mais. Que isso é uma coisa que ele fazia. Tudo isso que você falou, ele brigava quando brigava. Ele passava a mão, era pai quando precisa, mas também é pai quando precisa também. Não precisa de dois Exus, ele não. Pode fazer tudo. Eu vim, eu faço a mesma coisa que ele, mesma coisa, se tiver que passar a mão eu passo, se tiver que brigar eu brigo, mas eu brigo de uma forma diferente. Sim. Eu passo a mão de uma forma diferente. É a mesma coisa que vocês matéria. Cada matéria age de um jeito diferente. Sim. Tem várias mães. Cada mãe age de um jeito diferente. É a mesma coisa do Exu. Não tem a necessidade de um segundo Exu. Não. Pra isso. No caso do senhor tá vindo, é um caso extraordinário. É, porque senão só precisava de trancar o... Só precisava de trancar o... Todo médium precisa só de um Exu? Moço. Só assim, não é só, né? Já é bastante. Exatamente. Mas assim... Se eu acabei de falar pra você... Claro, tem um só que é rodante. Que é um só rodante. Sim. Mas aquilo que eu não posso fazer, eu peço pra quem pode fazer... Pra que eu ter uma, que nem fala, uma legião de Exu só pra vir na Terra, beber e fumar? É o que eu falei pra você. Se você não me der bebida, como a moça falou, o cavalo não pode beber. Eu não bebo mais. É, pronto. Agora tem Exu que fala, se eu não beber, eu não trabalho. É ego. Não é o Exu, moço. Claro, entendi. Eu, começa a ser muito exigente com pouca coisa. Eu dependo do meu cavalo, volto a dizer pra você, eu dependo do meu cavalo pra trabalhar, pra evoluir. Sim. Se eu falar, tá bom, eu não venho mais, se ele não beber, eu não venho mais, quem vai ser o mais prejudicado nessa história? Eu ou ele? Sim, entendi. Sou eu, moço, eu dependo dele. Ele já trabalha com quantos outros ele trabalha pra poder evoluir? E uma coisa que as pessoas esquecem, que o médium esquece, que ele veio para servir. A última coisa que o médium tem que lembrar é de ser servido. Oh. Você entendeu, meu moço? E hoje em dia eu vejo muito lugar que o médium, primeiro, ele quer ser servido. Ele quer receber o que ele quer. Ele quer ter o que ele quer, para depois ele lembrar que ele veio para servir. Você entendeu, meu irmão? Certo. E é isso que esse meu cavalo ensinou a gente. Eu falo para você, tanto eu, se você conversar com o Tranca-Rua vai lhe falar mais, que tem muito mais tempo com ele, trabalhando com ele do que eu. Mas ele me ensinou muita coisa. Você vê o lugar que ele mora. Uhum. Quanto tempo de trabalho ele tem, moça? Ele? Eu estou com ele 17, mas ele começou com uns 14. E quanto tempo de terra essa porra tem? Ele tem a minha idade, tem 39. Quanto tempo faz as contas aí que eu não sei fazer conta? É. Dá uns 13 anos, 14 anos. Tem que fazer 20 anos. 20 anos você tá falando. 20 anos? Vai fazer então. É. Uhum. Olha o tempo que é, moço. E continua servindo. 25. 25, nossa, bastante. 25 anos. E não chegou no terceiro show ainda. Não. E nem vai chegar. É. É isso que eu falo, ele tem que estar com toda essa idade de terra, trabalhando. Tem gente que não tem um ano e já tem todo mundo. Claro. Que coisa errada é essa, moço? Eu realmente já presenciei momentos em que, em lugares de respeito, mas trazendo como exemplo para propósito de estudo, onde a pessoa trabalha com o Exu a gira inteira, no final da gira, antes de terminar a gira, vem e traz um Exu para descarregar ela. Mas para que isso? Como eu já vi também no lugar que eu fui com o meu cavalo, Exu bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. O Exu que diz que é Exu, né? Bebe, bebe, bebe, bebe, Exu vai embora, a pessoa cai bêbada, nossa, fala que foi surra de Exu. Não consegue nem levantar. Claro. Que surra é essa, moço? Não estamos falando de espíritos que trabalham para a lei. Não, um espírito desse trabalha pra lei. E isso é se tinha um espírito ali, né? Que você rodou em vários lugares, você já viu que tem lugar que não tem espírito nenhum. É o que eu tô falando. Como que pode, em pouco tempo, a pessoa rodar de 5 pombagira, 7 Exu? Meu cavalo já foi num lugar, moço, que numa aba de um chapéu tinha 4 nomes de Exu. Cada lado que ele virava, o Exu virava junto. Oh, meu pai, que assim seja. Mas que porra é essa, moço? Isso é brincar com a espiritualidade. É brincar com o nome do Exu. Depois de uma pessoa dessa ser cobrada, daí vai falar que o Exu, ou o caboclo, ou o baiano é errado. Porque quando você, médio, trabalha com o meu nome, é a minha radiação que é perdida, não é a sua. Eita! Olha aí, criando dívida. Exatamente, moço. Exatamente isso que você falou. É. O médium acha que está se divertindo e está criando dívida. Qual é o seu nome na Terra? Jefferson. Eu não sei falar, mas fala o nome dele aí. Jefferson. Você não escutou o seu nome? Sim. Você já não fica alerta no que estão falando, já, no que estão fazendo? Ah. É que nem a gente. Olha. Ah, você pode não saber o que ela está fazendo, mas você vai ver o que ela está fazendo. É. Ainda mais que chama todo sábado, toda semana. E você vai ver que aquilo que você está fazendo não é você que tem que fazer. Não é você que faz aquilo. Como você fica? Ué, realmente. Você trabalha para construir, não uma imagem, né? Mas uma vibração que faça diferença, que carregue tudo aquilo que você representa, né? E aí vai ver o outro que está destruindo aquilo. Exatamente isso, moço. Você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Uau. Porque todo mundo espiritual nada mais é do que vibração. Nada mais é do que energia. E a energia acaba sendo roubada para aquilo que não é. Não foi feita aquela energia. Vira uma energia positiva para uma energia negativa. Olha. Você entendeu, moço? E essa frase, cada médium tem o espírito que merece na incorporação. Tem a ver com isso que o senhor falou, de sintonia com Egum. Tem a ver o que eu falei. Lá, lembra que eu falei lá no começo do teste que os espíritos superiores fazem, o espírito que vai trabalhar com o espírito que está encarnado e com o médium? É nesse teste que cada um cai onde você falou, cada um tem o que merece. Fala um pouco mais desse teste, por gentileza. Eu falo o teste para vocês entenderem. Sim. Mas são sintonias espirituais que se cruzam e se casam. Uhum. Você entendeu? Sim. Eu não posso pôr, igual eu falei lá no começo, eu não posso pôr um médium extremamente que não tem evolução com um espírito extremamente evoluído. Sim. Vai andar muito devagar esse carro aí. Exatamente. O espírito. E se for um espírito que é pouco evoluído, um médium que é muito, vai andar devagar o carro. Também. Então é esse teste que você faz. É claro que você sempre põe um mais evoluído com menos evoluído para você ir puxando a linha da evolução. Sim. Mas não um assim e um aqui. Você põe um cada vez mais perto para ir puxando. A hora que puxa... Por isso que eu falo que se libera os espíritos pouco a pouco. Aqueles médios que começam a trabalhar hoje, já sacode o corpo, já fala que está com a linha toda evoluída, isso não tem. Porque como eu posso estar com a linha toda evoluída, sendo que eu nem evoluí com quem é de princípio? Sim. Você entendeu, moço? Claro, claro, sim. Para você ter uma ideia, Tankawa pode falar mais pra você, que ele, como eu falei, ele tá muito mais tempo no meu cavalo do que eu. Tem filha aqui do Tranca-Rua que trabalha há muito tempo e ainda não incorpora. Muito tempo é quanto? Quanto tempo, moço, na Terra? 17 anos. E não incorpora. E é médio ou dante? Olha. Não é... Eu aprecio isso e é uma ética que eu adotei para mim mesmo, seu João Caveira. Tem uma coisa que é desenvolvimento mediúnico e outra coisa é se você ser médium rodante, o espírito sabe, uma hora vai chegar. E a hora que ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa ele vai chegar. Não tem que você ficar chamando, me incorpora, eu quero você, eu quero você. Não, exatamente isso, porque até mesmo não é você que escolhe. É o espírito que te escolhe nesse teste que eu falei para você. Certo. Não é nem, vamos dizer assim, não é nem o espírito que escolhe, é o plano espiritual superior. Tem a hora certa. Justamente. Vai chegar. É como se fosse assim, moço, pra você entender. Como que eu posso pôr alguma coisa dentro desse copo, sendo que eu quero colocar nesse copo, ele não cabe. Ah lá. Você entendeu, moço? Sim. Pra você entender assim, é como se eu quisesse, fosse colocar uma garrafa de pinga dentro desse copo, vai caber? Não, senhor. Vai transbordar, não vai? Vai. Agora, se eu colocar isso que tem nesse copo dentro de uma garrafa de pinga, não vai sobrar? Vai. Então, o mundo espiritual não pode nem sobrar e nem transbordar. Ele tem que se casar exatamente a quantidade do copo com a quantidade da garrafa. E tudo tem o seu tempo certo. Exatamente. Você vai testando aonde você vai olhar a quantidade que tem nesse copo, a hora que você virar na garrafa. Mesmo sendo esse copo menos do que a garrafa, ela vai encher a garrafa por completo. E a hora que você pegar o que tem na garrafa e jogar nesse copo, mesmo sendo mais do que cabe nesse copo, ele vai caber aqui exatamente certo. Não vai derramar e não vai faltar na garrafa. É aí que você faz a incorporação. E as pessoas muitas vezes não entendem e não esperam esse tempo. Uhum. Você entendeu, meu irmão? Sim, foi o que eu falei pra você. A pessoa entra num terreiro hoje, dormiu, amanheceu, sacudiu, já tá todos os guias em terra. Até o orixá já tá em terra. E não é assim. É a mesma coisa aquelas pessoas que vivem 24 horas com orixá em terra. Nossa. Ou com guia em terra. Claro. Que o Exu que dirige o carro. Já, justamente, pombagira que anda de táxi. Marinheiro que anda no meio da rua. Boiadeiro que lava o barracão. Exatamente. Limpa o cavalo. Exatamente isso, moço. Porque assim, como vocês na Terra têm as obrigações e as coisas para vocês fazerem, nós do mundo espiritual também temos as obrigações e também tem outras coisas para correr. Você entendeu, meu moço? Que assim seja. São essas coisas que eu não consigo entender. O senhor diz assim, não consigo entender porque o ser humano está causando, criando ali um peso para si próprio. Exatamente. Gratuitamente, achando que está se divertindo, mas não está não. Está fugindo da própria essência. Exatamente. Claro. E daí é onde ocorre tantas mortes ruins que daí fala, Exu que matou. Exu não mata ninguém. É. Foi o acúmulo de vibração negativa. Ou melhor, Exu pode até matar. Por causa dessas coisas que os médios fazem. Porque chegou a hora da pessoa também. Exatamente. E a providência divina permitiu. Vocês podem inspirar que ele suba numa escada que está falha e a escada quebrar. Exatamente, moço. Uns 5 minutos antes da morte para agoniar um pouquinho mais. É que você tem uma compreensão, que eu já vi que é uma compreensão diferente do povo da Terra. Ah, é? É. Uhum. Porque é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem o que a gente fala. Sim. Daí eu falo para você, por isso que no mundo espiritual tem os espíritos mais evoluídos. Daí eu vou dar exemplo para você. Entre eu e Tranca-Rua. E tem os que são menos evoluídos que nem eu, em referente ao Tranca-Rua. Sim. Porque tem coisa que Tranca-Rua fala, você vai compreender muito bem as coisas que ele fala, porque você já tem um conhecimento, uma evolução diferente. Sim. Mas dependendo de quem ele fala, não entende, porque o espírito que está recebendo a informação não tem a evolução que necessita de escutar o que ele está falando. Ha. Sim. Isso é um dos motivos que eu comecei a vir à Terra. Oh. Em falar a linguagem dos que são um pouco menos evoluídos do que os que são mais evoluídos. Entendi. Você entendeu, moço? E por isso que tem a diferença dos espíritos. Tem aqueles que são mais evoluídos, tem aqueles que são menos evoluídos, para justamente conseguir entrar. Porque para você me entender, o seu espírito tem que entrar na minha sintonia de vibração. E se eu tenho uma sintonia muito acima da sua, seu espírito vai escutar. A sua matéria vai escutar, mas o seu espírito nunca vai entender o que eu estou falando. Você entendeu, moço? Claro, ainda vai dizer assim, ele se acha que é Deus que mata os outros. Justamente. Uhum, claro. Muito bom. Ou aquelas pessoas que vão nos terreiros e não escutam, como já aconteceu aqui com o Tranca-Rua, não escuta o que quer escutar. E acha que o médium não é de nada ou aquele guia não é de nada. Não tem força. Porque as pessoas acham que o guia tem força, só aquele guia que fala o que ela quer escutar. E muitas vezes ela só vai encontrar isso naquela consulta que é paga. Porque daí o guia se sente na obrigação de falar o que ela quer escutar, não aquilo que ela merece escutar. Que precisa, né? Ou que precisa escutar. Claro. Porque eu falo pra você, moço, tem gente que já veio aqui e eu falei tudo aquilo que a pessoa precisava escutar. Porque tem gente na Terra que precisa, como vocês falam, dar uma sacudida pra ver se ela acorda pra vida dela. E muitas vezes não é todo lugar que dá essa sacudida. A maioria das pessoas dá uma passada de mão naquilo que a pessoa tá fazendo de errado na vida. Mas se eu sou um espírito que eu quero evoluir com aquilo que eu vim na Terra, que é a missão de ajudar os outros, pra que eu vou alisar você, sendo que você tá fazendo tudo errado? É que nem eu falo pros meus filhos, Tranca-Rua também fala, eu vou pegar o seu karma, os seus erros, e vou trazer pra minha evolução? Porque se eu tô vendo que você tá errado, eu tô vendo que você tá tomando o caminho errado, eu tô vendo que você tá andando errado, eu vou falar pra você, não, meu filho, continua assim que você tá indo certo. Nossa. Continua assim que você tá indo pro caminho de Deus. Como? Como que eu posso fazer isso? Seria incongruente. Não seria, moço? Sim, sim. Se Deus mandou eu vir na Terra pra ajudar o povo, e eu tô vendo que você tá indo, caminhando pro buraco, eu vou falar, continua. Mas esse não, meu moço, é para um espírito que é evoluído. Porque um espírito que não é evoluído, ele vai deixar você cair no buraco, para depois ele te tirar do buraco e falar assim, foi eu que te tirei, eu que te ajudei, agora você me paga. Um ego. Você tá entendendo a diferença de um espírito? E ele fala de boca cheia, né? Foi eu que te ajudei. E ele fala de boca cheia porque é verdade que ele tá falando. Foi ele Sim. que te ajudou. E ele tem a intenção na cabeça que aquilo realmente é verdade. Até o Egum tem aquilo. E aí o humano acredita, porque foi verdade, ele fala como se tivesse sido verdade. Exatamente. Mas é um nível ali de compreensão que o senhor falou que só para ele serve. Justamente. Só serve ali o teatro. Para aquela pessoa que não tem compreensão do mundo espiritual, vai falar... Mas se ele fez eu cair, para depois ele ter que usar as forças dele para me levantar, por que ele deixou eu cair? Não era preferível que ele não deixasse eu cair e me ensinasse o certo, para ele não gastar as forças dele e eu não gastar as minhas? Do que eu gastar as minhas para cair e tentar levantar, E ele gastar as forças dele para ir me buscar lá no fundo? É. Você vê que alguma coisa nessa história tá errada. Certo. Ou às vezes até uma coisa mais velada, né? Mais mascarada. Assim. É que eu falo, se você vir aqui mais me consultar comigo, eu saber que você tá fazendo as coisas erradas e saber que você tá indo no caminho errado, eu posso te levar até a porta do buraco e falar assim, meu filho, é aqui que você vai cair. Se continuar assim? Se você continuar assim. Sim. Tá vendo o buraco? Eu te ajudo se você cair. Mas caia sozinho, porque eu tô te avisando aonde tá o buraco pra você cair. E eu vou deixar bem claro que eu só vou te ajudar a sair de lá de dentro se você merecer sair. Senão eu vou te deixar lá. E a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser sua, porque eu tô te avisando aonde tá o buraco e aonde tá o caminho. Certo. Vocês alimentam um propósito diferente do dele, né? Justamente. Que é a emancipação da consciência. Justamente. Isso tudo eu vou falar pra você que foi tudo coisa que eu aprendi também com o Trancaú. É. Tá certo, então, senhor. Foi uma honra ter falado aqui com o senhor nesse momento. A gente está aqui nos minutos finais. Perguntar ao senhor, tem alguma questão que eu não fiz? De algum assunto que o senhor gostaria de trazer à tona? Meu moço, eu vou falar para você, é que a moça foi embora, senão ela podia falar. Eu sou um dos guias do meu cavalo, que se você deixar aqui, eu em terra, eu fico dia e noite. É? Porque eu gosto de conversar muito. O senhor quer ficar mais uma hora aí comigo? Eu gosto de falar muito. Então, seu tranco, se tá no escrito, se tem licença. Não tem? Hoje não. Ele falou que todos os outros, se você quiser, você pode conversar com ele. Ele vai conversar com você. Tá. Tem mais gente, né? Tem. Mas gostei. Mas foi se deixar, útil. Eu fico conversando, foi fico explicando, útil. Fico falando o tempo inteiro. E eu gostei de uma coisa assim, na sua essência assim, que o senhor se envolve com o negócio assim. É como se dissesse, não, eu também passo por isso, eu também sou humano. E sim, meu irmão, porque foi o assim. Que eu falei pra você no começo. Eu sou muito próximo de vocês. É. A minha evolução é muito próxima da de vocês. É. A pessoa tá falando com... Não é com colega, mas com camarada, com amigo, com outro encarnado, entende? Exatamente. É. Por isso que Trancavô mandou eu vir na Terra e não me recolheu. Pra mim poder entrar na sintonia de vocês e falar exatamente o que vocês querem ouvir. O que consegue ouvir, né? Claro. Porque muitas vezes, moço, quando vocês falam com o espírito, é como aquele negócio, vocês estão vendo... mas não estão enxergando. Traduzindo isso, muitas vezes vocês estão escutando, mas não estão ouvindo. Em termos de entender e processar ali. Exatamente. Na profundidade que ele está querendo passar. Exatamente. Porque muitas vezes eu, aqui nessa casa, eu, Tranca-Rua, o Caboclo, as crianças, fomos doutrinados a conversar não com a sua matéria, mas com o seu espírito, que é ele que vai evoluir. Essa matéria não evolui. Aonde essa matéria vai chegar? Na calunga pequena. Vai chegar, o máximo que vai chegar é ser enterrado. É. E se não fosse jogado que nem antigamente, jogado no mar? Então não tem pra onde você ir, moço. Você vai morrer. Não. Essa matéria que eu tô falando vai morrer. Um dia mais cedo, um dia mais tarde, mas vai morrer. Então pra que eu vou falar pra ela? É, boa. Então a gente foi doutrinado a isso. A falar e a conversar. E a... entrar na vibração do seu espírito. Uhum. Da sua alma. Nossa. Como tem gente que vem aqui às vezes conversar comigo e fala assim... Mas por que você está falando assim comigo? Por que você está falando assim? Eu falo porque eu não estou falando com você. Boa. Eu não quero falar com você. Eu estou falando com o seu espírito. É com ele que eu estou conversando. É com ele a minha missão de evoluir ele, não você. Porque você não chega a lugar nenhum. Eu vou te ensinar, te ensinar, te ensinar, te ensinar. E você não vai entender nada do que eu estou falando. E a hora que você morrer, tudo aquilo que eu ensinei a essa matéria vai morrer junto. E se eu ensinar para o teu espírito, isso vai ser continuado. Esse ensinamento vai ser propagado. Esse espírito pode fazer como que eu faço, como Tranca-Rua faz, como os bichos das penas faz, ensinar outras pessoas, outros espíritos. Que é essa a missão de um espírito que vem numa falange. É o que eu falei, a diferença de um espírito egum. Porque espíritos são todos espíritos. Passou para o mundo desencarnado, virou espírito. Mas os espíritos de falange e os espíritos egum, é essa a diferença. Nós temos uma missão, o egum não tem missão nenhuma. A missão dele é consumir a energia vibracional que você tem. É só essa a missão dele. Para ele continuar, se imaginar em continuar vivo. Olha aí, alimentando as ilusões de que está vivo. Que o levarão a lugar algum. É justamente. Eu alimentar um egum é a mesma coisa do que eu ensinar sua matéria e não seu espírito. Boa. Não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora ele vai morrer. E uma hora ele vai se acabar e vai cair para a linha dos espíritos de falange. Ou vai voltar a ser incorporado. Ser encarnado. Reencarnar. Sim, sim. Claro que sim. Entendeu, meu moço? Que assim seja, seu João Caveira. Qual é a aparência sua no mundo espiritual? Agora que eu falei seu nome. Eu vou te falar no mundo material como eu era. Uhum. Eu era alto, claro, olhos claros, e eu fazia muita força em terra. É o que eu falo, eu sou assim porque eu era do povo. Tranca-Rua já é mais contido porque ele era um lorde. Olha. E o senhor tem alguma associação com Caveira? Na aparência, não. Portanto, que tem um ponto. Canta meu ponto, moça. Assim, do nada dá um branco, viu? Eu sei. Deixa eu chegar. Dá uma dica aí, seu bicho. Eu fui no cemitério para ver seu João Caveira. Mas ele não estava lá. Eu vim de longe, eu vim de lá. Eu vim aqui para saudar seu João Caveira. Daí eu respondo: quem mentiu para você dizendo que eu moro lá? Quem mentiu para você dizendo que eu moro lá? Porque a imagem associa ao lugar que se está. Sim. E nem sempre é isso. É a falange que a gente carrega. Claro que sim. Entendeu, meu moço? E a falange se associa, claro, com as coisas que a gente fez na Terra. Igual uma coisa que eu vou deixar para vocês, que Tranca-Rua pode falar mais, que as pessoas falam: Exu não se fala em nome de Deus. Yeah. Quem disse que não? Quer seja Exu, quer seja um caboclo, quer seja um preto velho, tá abaixo de quem? Até no capeta que vocês falam que a gente vem, quem manda é Deus. Porque se não existisse Deus, não existisse capeta. Não é assim? Lúcifer, os anjos do mal, eram o quê? Eram anjos de Deus. Que se revoltaram contra ele, aonde não aceitavam a sabedoria que ele tinha. Então a maldade está exatamente na contrariedade de você não aceitar o que Deus determina a sua vida. Aí que está a maldade. Maldade não está no Exu, maldade não está no Pombagira, maldade não está no Exu Mulher, não está no Exu Mirim. Maldade está no coração daquele que pede. Não daquele que faz. Porque se você, como consulente, não me pedir uma maldade, eu vou fazer ela para quê? Se você não me pediu. Daí é onde eu chego, aonde as pessoas alimentam o zegum. No pedido da maldade. Porque se o mundo parasse de pedir a maldade para os outros, zegum não tinha alimento. E ele morria. As pessoas só têm o zegum, que tanto faz mal para os outros, porque as pessoas alimentam elas pedindo as maldades. Entendi. Como se uma empresa deixasse de existir, todo mundo ia atrás procurar outro emprego para sobreviver. Exatamente. Claro. E tem essa empresa porque existe a necessidade, a demanda. Exatamente isso. Procura, né, para ter a demanda, claro. Sim, sim. E na Terra é muito mais fácil ter as coisas pela maldade do que pela bondade, né, moço? Claro. A maldade é muito mais rápido porque tem os empregados que faz, que é o zegum. A bondade é muito mais difícil porque depende da sua evolução para você ter aquilo que você merece. E evoluir é uma coisa que demanda tempo, demanda desgaste, demanda ensinamento, demanda um monte de coisa que a maldade não exige nada disso. Entendeu, meu irmão? Por isso que as pessoas querem muito mais trabalhar com o Exu que faz tudo do que um Exu que trabalha na linha da, que a gente chama na linha branca, que só vai lhe dar e te conceder aquilo que você merece. Você entendeu, meu irmão? Sim. Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, muito obrigado. Só lembrei de um exemplo quando o senhor falou. Certa vez, a Sr. Tiriri, né, trabalhando na minha matéria, veio um médium, um empresário falar com ele, falou assim, preciso arrumar minha empresa. Ele falou, você já olhou nos procedimentos básicos que você não está prestando atenção e está falhando? Daí ele falou assim, não, tu não vai falar para eu arriar alguma coisa para você numa encruzilhada? Ele falou, não, vou falar para você olhar os básicos, vamos conversar, vou te ajudar a encontrar tudo isso, você vai dar a volta por cima. Daí ele falou assim, não, eu fui no outro, ele falou que em 7 dias arruma tudo. É isso que eu tô falando. Aí ele falou, então, esse tipo de solução eu não posso oferecer. A que eu ofereço trabalha na estrutura e é bem melhor. Essa vai te dar coisa em menos tempo? Não sei, é eles que estão dizendo. Mas será que vai resolver o problema? Mas é isso que eu falo pra você, moço. As pessoas vêm aqui fazer consulta e quer exatamente isso. Quer matar uma galinha, matar um galo, matar um boi e acha que vai resolver isso. Meu Deus. E daí você fala, você precisa cuidar do seu espiritual, porque é seu espiritual que tá cobrando as coisas que você deixou de fazer. A pessoa acha que não. Que matar um boi, uma galinha, um galo, fazer riar uma comida seca, fazer um ebó, que nem diz no Candomblé, que na Umbanda não se faz isso, sim, é isso que vai se resolver. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes Deus está falando só para ela assim, se cuida. Cuida daquilo que eu te dei. Olha aí. E a pessoa não consegue enxergar. E foi um aprendizado que eu mesmo levei para mim. Sim. Mas é o que eu falo, moço. A troca que tem que existir entre a matéria e o médium é essa. Eu não posso vir aqui. Entre a matéria e o médium, deixa eu falar entre o espírito e o médium. É. Sim. Perdão. Sim, sim. Entre o espírito, que nem aconteceu com você. Você aprendeu com o seu espírito. Nossa. Um ensinamento qual você não ia ter em outro lugar. É. E é isso que tem que ter. Todo você entendeu, meu moço? É favorecido, né? Todo mundo é beneficiado. Exatamente. E principalmente se o médium não é um médium inconsciente, que nem você é. É. Ele tem que carregar aquilo que ele escutou. Sim. Porque ele pode não falar como espírito da matéria. É. Mas o espírito que está do lado, escutando aquilo, ele tem que escutar, absorver e aprender com aquilo. É. Uhum. É isso que acontece, que não acontece com a maioria dos médiums. Ele escuta aquilo e acha que aquilo foi passado para quem foi o consulente dele, não para ele. Não pode. Você entendeu, meu moço? Tá certo, seu João Caveira. Muito obrigado. Meu moço, deixa eu lhe falar uma pergunta. Sim. Tranca a Rua tá lhe pedindo se tem outro dia para você falar com ele. É. Tá bom, então. Eu vou lhe falar, meu moço. Sinta-se privilegiado, porque eu vou falar pra você, Tranca-Rua é um homem difícil de lidar. É. Ele permite pisar aqui dentro somente quem ele deixa. Oh, muito obrigado. Porque já teve gente que veio na porta desse casuário do meu cavalo e não enxergou aqui dentro. Olha. Porque aqui, na verdade, não é um centro, né, moço? Sim. Aqui, eu vou lhe falar, mas daí você conversa mais de Tranca-Rua. Aqui ele recebe muita, meu cavalo recebe muito, como fala, necessidade de pessoas que estão muito longe. Onde ele recebe por obrigações que eles têm que fazer aqui. Sim. Um dos motivos que Tranca-Rua não me recolheu, porque às vezes eu venho e ele fica correndo gira. Porque aqui, como ele trabalha muito na área da saúde, praticamente só saúde, né, moço? Essas moças até brigam com as pombagiras comigo, pedindo os machos delas, e a gente não pode dar. Por causa disso. Já levantou muita gente caída sem meu cavalo saber nem o nome. Olha. Nem de Tranca-Rua, não importa pra quem é, importa o que fez. Mas, moço, se precisar de outro dia, outra hora, conversar mais... Aí sim. Eu tô aqui pra me aí, servir. Boa. Claro que sim. Vamos ver sim. Quer, moço? Não, obrigado, Sérgio. Põe no meu pé, né? Sim. Só isso, meu moço? Que assim seja, né? Então, meu amigo. Ah, boa noite, meu amor. Boa noite, muito obrigado por tudo, seu João. Boa noite. Fique na paz. Que Deus me conceda o caminho. Que assim seja. Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo com as entidades através da sua mediunidade. Axé, amém. Obrigado a você por conceder esse estudo a todas as pessoas que precisam. Hoje, extraordinariamente, a gente está aqui, diferente, né, do primeiro diálogo, na sua casa. Sim, aqui é um solo humilde, simplesinho. Mas a gente atende aqui aquelas pessoas que necessitam. Que assim seja. E que cidade a gente está? Itanhaém, em São Paulo. Muito obrigado. De nada. O senhor é o pai Christian Klein. Christian Klein. Muito obrigado. De nada. Sim, sim. E na Terra é muito mais fácil ter as coisas pela maldade do que pela bondade, né, moço? Claro. A maldade é muito mais rápido porque tem os empregados que faz, que é o Zegum. A bondade é muito mais difícil porque depende da sua evolução para você ter aquilo que você merece. E evoluir é uma coisa que demanda tempo, demanda desgaste, demanda ensinamento, demanda um monte de coisa que a maldade não exige nada disso. Seria incongruente. Não seria, moço? Sim, sim. Se Deus mandou eu vir na Terra para ajudar o povo, e eu tô vendo que você tá indo, caminhando pro buraco, eu vou falar, continua. Mas esse não, meu moço, é para um espírito que é evoluído. Porque um espírito que não é evoluído, ele vai deixar você cair no buraco